batida, com a força da minha gente. Mostrando que somos um favelado, mas carrega a força de um gigante. Siga em frente, eu sei o que eu quero. Rebelei, vou mais além desse inferno, eu protesto. Não tô aqui à toa, eu falo sério. Nunca fiquei fora de cena, mas isso muitos querem. Eu sei que já caí, mas me levantei da queda. Eu sei que já errei, mas quem nesse mundo não erra? É só guerreiro, é só guerreira. Projetino de fibra aqui, só tem guerreiro. Sou portador do vírus que espalha pelo mundo inteiro. A força positiva do gueto, com a voz sem medo. No mundão sem maquiar, batendo de frente. Eu não vim aqui pra refular, vim pra seguir em frente. Então vai, escuta a voz de um coração valente. Rimador, perfeito, nordestemente. Na trilha sonora do gueto, na honra nordestina. Não conta mais conscientemente, a irmandade em gatilha. Alvavante, na marcha contra o mal. Com malícia, com sede de justiça, sem travessa. Eu sou só mais um de quebra que resiste. Cansou de ser excluído por milhares, mas eu estou aqui até o fim. Você sabe que faz por onde a morte não espera, mas por sorte, preto quer dar sobrevivente. Aí comédia já era. É só um, dois, me levantei da queda. E os guerreiros tá de pé. Tá firmão, pro que der e vier, pro que der e vier. E aí comédia já era. É só um, dois, me levantei da queda. E os guerreiros tá de pé. Tá firmão, pro que der e vier, pro que der e vier. Nesse mundão eu sou mais um soldado vivo. E caminhando nessa estrada eu não desacredito. Avante os guerreiros nordestinos. Sou brasileiro, sou herdeiro, mas a fome não matou esse menino. Desde criança minha infância foi mal vivida. Já passei fome, já senti a dor no estômago, acredita. Nasci, cresci no meio dos problemas. Já me envolvi, senti agora, aguente as consequências. Nos pegaram, nos jogaram as margens da sociedade. Me ofereceram tudo, ou quase tudo, na intenção de me ver acorrentado atrás das grades. Mais que nada, quebrei as correntes e hoje livre eu te digo. De quem somos de um povo de luta e conquista. Que resistiu, sentiu a dor na pele e a malícia dos racistas, covarde. Graças a Deus me esquivei do crime e da maldade. Hoje livre eu faço parte desse time de revolucionário e labutando no dia a dia. Somos frutos da favela, só ideias construtivas. Com o microfone na mão eu faço revolução. E de mim minhas palavras que eu passei, eu sei, muita tristeza, muita revolta na quebrada. Muita manha que sofreu e quantas vidas inocentes foram tiradas. Mas tô vivão, tô de pé no mundão. Soldado sem fada fazendo está com o microfone na mão, né não? Com o microfone na mão. E aí comédia já era. É só um, dois, me levantei da queda. E os guerreiros tá de pé. Tá firmão, pro que der e vier, pro que der e vier. E aí comédia já era. É só um, dois, me levantei da queda. E os guerreiros tá de pé. Tá firmão, pro que der e vier, pro que der e vier. Mundão.